cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM Estéreo da Rádio Boa Nova, do primeiro do mês de junho, em que vamos recordar um álbum, e quando digo recordar, é só andar precisamente um mês para trás, uma edição a 5 de maio, uma vez mais pela Zipmix Records, do novo disco de Viviane, Um Dia Novo. Portanto, a primeira emissão deste programa irá para o ar, portanto, a 5 de junho. E dizemos isto porquê? Porque no momento em que falamos com a Viviane, o álbum está acabadinho de sair, ainda está morninho. Portanto, grande parte disto, não podemos dizer assim, que saiu há um mês atrás. Portanto, é ser sincero para com os ouvintes. Gravamos por uma questão de agenda com alguma antecipação. Sendo certo, portanto, a primeira vez que nos vão ouvir, o disco está cá fora, portanto, há um mês. Pois bem, a Viviane é uma habitué do nosso programa, graças, claro, à sua disponibilidade, que sempre franqueou para connosco, e que nos permitiu, quase no início deste programa, o programa, como sabem, tem 8 anos, portanto, começámos em 2006 a ter todas as semanas uma banda ou um autor, ininterruptamente aqui na Rádio Nova em destaque. A Viviane, em 2007, foi nossa convidada, deu-nos uma conversa muito interessante, que veio a repetir já em 2011, com os Pequenos Gavetas do Amor, e hoje, naturalmente, brinda-nos com a sua presença neste dia novo. Ainda, é claro, caso seja de telefone, porque estamos a falar, por exemplo, para o Algarve. Bem-vinda aqui uma vez mais à Rádio Boa Nova, Viviane, é sempre um prazer tê-la connosco. Olá, olá. E este Um Dia Novo, o Dia Novo é, efetivamente, uma magnífica razão, se outras não houvesse, para permitir ter conversas com Viviane e, por inerência, com o Tal Viegas e por diante, as pessoas que habitualmente trabalham consigo, uhum, que já vinham desde o tempo de entre aspas. Sim. Viviane, um dia novo, porquê? Acho que não resisto a perguntar, porquê um dia novo? Olha, eu escolhi esse título porque é o título de um poema que o José Luís Peixoto escreveu especialmente para este meu trabalho. E dia novo, achei que tinha realmente, era um título pequenino, mas que dizia muito, e eu gosto particularmente disso, das coisas simples, mas que dizem muito. E dia novo porque todos os dias são dias novos, todos os dias nós acordamos e todos os dias temos novos desafios, e hoje em dia ainda mais, não é? Nós temos que encarar todos os dias com algum otimismo e fazer um esforço para que consigamos vivê-lo da melhor forma, não é? Para contrariar aquilo que efetivamente tem sido pessimismo neste país e que, infelizmente, grande parte do pessimismo é realismo. Exato, mas nós portugueses somos grandes e conseguimos fazer das tripas coração. Uhum, uhum. E penso que isso é uma das nossas características e eu prefiro tentar ver o que há de melhor do que o lado pior. Sou uma pessoa que, no fundo, tento ser otimista o mais possível. E por isso pensei e achei e senti que Dia Novo seria realmente um título que resumia este meu estado de alma perante o país e o que se passa hoje em dia, não é? Entornei o inverno sobre os teus cabelos. Fácil desistir, esquecer tudo belo dos teus olhos belos, mas fechei os meus olhos e continuei a ver. Yeah. A brindar-nos, ainda em antecipação ao seu disco, com a sua visão de uma Lisboa moderna, ao mesmo tempo também com grandes raízes, do Chiado até ao Cais. Que dia de inspiração permite que venha a cantar tão bem este tema? Pronto, eu também, enfim, são palavras minhas, mas não só minhas. Como sabe, é um tema que tem tido uma aceitação muito grande, quer em termos de airplay, quer em termos da imagem, que souberam construir um teledisco muito interessante para este tema. Que dia de inspiração permite, de facto, ter um tema do Chiado até ao Cais e dar uma visão, curiosamente, até aos portugueses, que alguns não conhecem a sua capital? Sim. Este tema foi o último que eu compus. Uhum. E foram uma mão cheia de letras que o Hugo Costa me mandou. Ele já tinha trabalhado comigo nos álbuns anteriores. E quando li essa letra, imediatamente vi que ali ia dar uma excelente canção e que ia realmente ser uma forma de eu também exprimir aquilo que eu sinto acerca da cidade de Lisboa, que nunca tinha dito assim através da música. Lisboa é uma cidade lindíssima e esta canção presta realmente uma grande homenagem a essa cidade. Estou muito contente por poder ser o porta-voz dessa homenagem que eu fiz à cidade de Lisboa, porque, de facto, muitas vezes coloco-me na pele de um turista ou de um visitante e tento olhar para as coisas pela primeira vez. Não sei se é também por ser aqui uma algarvia que também veio de outro país, pois eu nasci em França, isso aí, e tenho alguma sensibilidade para perceber a beleza dos sítios. E realmente Lisboa, quanto a mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo, está precisamente neste momento a ser um dos destinos mais procurados, e mesmo o nosso país, acho que em termos da Europa, venceu há poucos dias um concurso de melhor destino da Europa. Uhum. Portanto, o nosso país tem tanta coisa por descobrir, é um país lindíssimo, e esta homenagem a Lisboa é um bocadinho eu dizer isto: nós temos um país fantástico, Lisboa é uma cidade lindíssima, a nível histórico, a nível de monumentos, a nível da luz, do clima, de tudo. E, portanto, isto é uma homenagem, digamos assim, e estou muito contente com o resultado e o próprio vídeo, como disseste, é um vídeo cheio de ritmo, de luz. Eu percorri quase ali Lisboa inteira para gravar este vídeo e estou obviamente muito contente com o resultado e também pelo airplay que o tema tem tido nas rádios. Ser um sonho ver o Tejo em tons. andar. Muita gente vai e vem numa alma feminina. No Marquês eu esperarei. Para fazer assim em modo provocador, mas vou-lhe dizer até baixinho para ver se cai melhor. Não tem receio que eu e os seus conterrâneos de Tavira, de Lolé, de Lagos, digam assim, então quando é que fazes um tema para enaltecer o teu Algarve? Não, não tem problema nenhum, porque eu já fiz e ainda continuo a fazer. E também tenho promovido, entre aspas, muito o Algarve, mas eu acima de tudo sinto-me uma portuguesa e portanto não tenho problemas nenhums em falar dos sítios com paixão, dos sítios que eu gosto. Aliás, neste álbum tenho uma homenagem também à bela Ria Formosa, num tema do Fernando Cabrita, da letra de Fernando Cabrita, que se chama Vai Mola Amanhã e que é também um poema que fala da Ria Formosa. Portanto, eu também tenho sempre um carinho muito especial aqui pelo Algarve e pelos sítios que há aqui, que são lindíssimos também, que estão longe dos afamados locais turísticos, porque esses não me interessam muito. Gosto de falar do meu Algarve especial, daquele Algarve um bocadinho mais escondido. Vai, mola amanhã por sobre a ria, languida sob o sol, em fogo acesa. Pássaros vão na linha ilesa, em que do horizonte desponta o dia. Tão véu é clara, clara hora em que o mar para, quieto, sereno, como um velho amigo, e gozamos em silêncio e thank you. críticos deste programa, que também os temos, felizmente, também é sinal que nos vão ouvindo, dizem que muitas vezes me fico muito pelo Norte e por Lisboa, que de algum modo sou centralizador daquilo que são as bandas em Portugal. E não deixo de dar razão, porque, mas grande parte disso acontece porque existem poucas bandas fora desse circuito, ou que mesmo às vezes quando aparecem se obrigam a deslocar para Lisboa ou para o Porto para que as bandas possam se integrar. São poucos os exemplos em que tínhamos falado ao longo destes 8 anos para o Algarve. A Viane é um desses raros exemplos, julgo que foi o primeiro. Depois disso já falámos, por exemplo, com o Zé Eduardo, uhum. Aliás, um homem que veio a colaborar também aqui no seu disco. Sim. Falámos com uma banda muito interessante que são os Ludo, sim, que saiu bem perto de si. Muito interessante. Há mais um conjunto de bandas, estou a recordar de uma outra que não me lembro agora do nome, mas sei que é um professor que está ali na zona de perto de Lagos, professor de música, mas com o tempo lá iria. Mas significa isto, que a Viviane é uma resistente. E quando ele se sente assim, vai ficando para o Algarve, sendo certo que vai editando, aliás vai gravando aí, tem acesso ao Zip Mix, né? Uhum. Acha que se estivesse por Lisboa as coisas seriam diferentes? Bem, eu efetivamente tenho, pronto, no início, quando os entre aspas começaram... Sim, já lá vão quase 25 anos, não é? Sim, quando começamos foi há quase 25... sim, por aí. Sim, sim, verão de 90, se bem... Depois... Uhum. Nessa altura, de facto, nós fomos atrás daquilo que nos foi acontecendo, porque nós fomos fazendo originais e de repente surgiu num jornal musical o concurso, o anúncio do concurso da Câmara Municipal de Lisboa para a música moderna, uhum. E nós decidimos concorrer desportivamente, nunca pensando que íamos chegar tão longe. E felizmente fomos passando as eliminatórias e ficamos em terceiro lugar num concurso em que havia algumas 900 maquetes que tinham sido enviadas no início. E portanto isso, quer dizer, isso motivou-nos e mostrou-nos que tínhamos pernas para andar. E foi essa rampa de lançamento, digamos assim, que fez com que a minha preferência profissional fosse pela via da música, porque no início... Eu também sou guia intérprete e ainda tive um bocadinho ali as duas coisas na balança, embora a música para mim fosse sempre aquilo que mais me tocasse no coração, não é? E portanto, uma vez que nós depois saímos do concurso, gravamos um contrato com uma editora multinacional, gravamos 5 álbuns, participei em diversos outros projetos, e a coisa foi andando assim, não é? E eu sou músico profissional e aquilo que melhor sei fazer e que eu quero continuar a fazer é compor, fazer música e partilhá-la com o meu público. Isso é o que eu quero que continue a acontecer. Naquela rua vivia um rapaz que não sabia nem ler nem escrever. Naquela rua ninguém foi capaz de lhe ensinar o que queria aprender. E ele pediu, e ele ficou a ver o tempo e a vida a passar. E ele sorriu, e ele inventou outra forma de alguém escutar. Era um rapaz que sem ABCs arranjou forma de chegar a nós. Com 1000 grafites que pela noite fez e que falavam mais alto que a voz. Thank you. ele seguiu como se fosse em busca do mar. Ele cresceu e eu aprendi o que não fui capaz de ensinar. Há pouco falava aqui no nome de Zé Eduardo e isso deixava-me de já aqui o mote para falar das pessoas que vêm convidar para o álbum, uns que participaram já por inerência, outros que vêm convidar, precisamente há pouco falava de Zé Eduardo, para quem se possa estar menos recordado, Zé Eduardo Unit, portanto, o homem do contrabaixo, não é? Exato, fundador do Hot Club. Exatamente, e tem o Luís Varatojo, o Custódio Castelo, o homem também na guitarra, sim, na guitarra portuguesa, e o Filipe Valentim, ainda a voz que se salvava, e Dia Novo. Foi Valentim que já tocou, já tinha tocado nos Entre Aspas, que vem do Rádio Macau. Precisamente, é por aí que vamos. Quando é que sente que... Pois bem, e fazer aqui uma analogia, recordar que bem recentemente editaram um best-of com os 20 anos dos Entre Aspas. Uhum. Sendo certo que quem ouve Entre Aspas e ouve os discos de Viviane, há aqui um ponto de contacto. Não só pela sua voz, e essa aí então é indiscutível que haja semelhanças, mas também em termos de sonoridade, por via também de muita parte de que os músicos que estão num lado aparecem na sua carreira a solo. Esta dicotomia é fácil de gerir na sua cabeça? O que é entre aspas ainda hoje e o que é Viviane? Acho que são duas coisas bem distintas, embora eu seja realmente o ponto comum, e o Viegas também. Claro. Viegas também, mas eu quando... Se formou na minha cabeça a ideia de iniciar a minha carreira a solo, eu já sabia que ia fazer um projeto bastante distinto. Nos Entre Aspas tem o seu universo musical, a sua sonoridade de pop rock, com guitarras elétricas, com teclados, com sequências eletrónicas, com outras bases também, e o tipo de música e de letras também era bastante diferente. E senti necessidade, de facto, de iniciar um novo caminho, uma nova aventura sozinha, em que iria explorar uma nova sonoridade e outros caminhos musicais, não é? Porque as minhas experiências a nível pessoal também eram distintas, eram outras, e eu não queria misturar as duas coisas, porque senão as pessoas iam... ouvir um projeto a solo da Viviane, mas continuaria a ser a mesma coisa que entre aspas, isso para mim não fazia absolutamente sentido nenhum. Portanto, eu distingo bem as duas coisas. Penso que o público ainda demorou um bocadinho tempo a perceber que Viviane já não era entre aspas e que tinha um caminho bem diferente. E hoje em dia já penso que isso já está ultrapassado, principalmente com este quarto álbum. Acho que as pessoas já distinguem bem a Viviane do Chiado até ao Cais da Viviane da Pequena Flor. Uma flor, uma pequena flor que eu colhi só a pensar em ti. Sendo certo que também há aqui um ponto muito interessante que tem a ver com isto, é o sucesso destes temas. Portanto, não há quem não conheça, ainda há pouco falou Uma Pequena Flor, mas o Voltas, ainda são temas que hoje têm presença assídua nas rádios. E não foi preciso este best-of para os fazer reviver. Agora tem essa virtude. A que é que se deve isto? Para além da qualidade, que isso... como é juízo em casa própria, não o vai dizer. Mas a que é que se deve esta tão grande empatia com as músicas dos, entre aspas, com o público nacional? Eu acho que é, acima de tudo, a forma sem pretenciosismos como os temas foram compostos, não é? Nós fomos fazendo os temas de uma forma muito espontânea. E penso que eles refletem, são canções, no fundo, são canções que refletem uma certa alegria, e são temas que continuam despertar boa disposição, e penso que é por isso que elas, que esses temas ainda hoje continuam a passar, não é? Tanto a Pequena Flor, como Voltas, como A Criatura da Noite. Sim, foi na altura o tema que salvava as pistas de dança quando começavam a fraquejar, os DJs punham A Criatura da Noite e toda a gente saltava para o meio da pista para dançar esse tema. Portanto, é um orgulho muito grande, não é? Pensar que fiz parte desse processo de composição desses temas, e pensar que hoje em dia ainda continuam a fazer parte do imaginário dos portugueses e a continuar a passar na rádio. E é excelente quando tem uma longevidade assim grande, é sinal de deixaram marcas nas pessoas, e isso no fundo é aquilo que um músico que o músico, pronto, fica contente, não é, a perceber que as suas canções têm essa tal importância e que continuam a ser valorizadas. Ganham na vida rádio. Própria, não é? Sim. Há pouco falámos aqui dos convidados, mas outros músicos estão aqui neste disco. Portanto, a própria Viviane vem uma vez mais a recuperar aquilo que julga ser o seu instrumento de eleição, que é a flauta transversal, não é? Sim. O Tó Viegas, portanto, o homem mais na parte das guitarras. O Rui Freire, que, ou que eu julgo saber, é um beirão, como nós, portanto... Tem raiz. Portanto, aqui, bem perto do Oliver Hospital, julgo que na zona de São Gião. Mas isso já não sei dizer. Assim, o Rui Freire teve, se não me engano, parte nos Doutor Estranho Amor. Sim. Então, sim, pronto, estou a dizer certo. Ele vive em Almada, mas penso que a família seja daí. É de São Gião, portanto, ficará a saber que é uma freguesia aqui do Oliver Hospital. Portanto, Sónia Cabrita, Arturo Serra, o Chico Santos, o Rui Bordão, o homem muito ligado às percussões, que toda a gente conhece, ligado a muitas bandas, pronto, e que foi nosso convidado na altura que falámos aqui com o Scopel Coffee. Exato. Ricardo Parreira, também na guitarra, outro virtuoso, Bernardo Couto, guitarra portuguesa também, Ricardo Martins, guitarra portuguesa, e Pedro Gil, guitarra elétrica. Ora, há aqui uma ponderância muito da guitarra portuguesa, há pouco falámos também do Custódio Castelo e, por exemplo, Luís Vedatores. Quando está, enfim, na ideia de produzir este disco, são nomes que habitualmente lhe vêm logo à cabeça? São pessoas que já participaram algumas no meu disco anterior, e principalmente os guitarristas, não é? Guitarra portuguesa, todos eles têm um estilo próprio de interpretar e tocar esse instrumento tão fantástico e tão nosso. Tanto o Luís Varatojo, como o Custódio Castelo, como o Bernardo Couto, até o próprio Tó Viegas também toca guitarra portuguesa e tocou em dois ou três temas deste álbum. São pessoas que têm uma abordagem muito própria de cada tema, e isso enriquece as músicas. E são referências, sem dúvida, são para mim excelentes músicos, e tenho muito orgulho que eles tenham aceitado em participar. E espero poder contar com eles novamente também nos meus futuros trabalhos. Tranjei-me de branco, num vestido até aos pés, e com flores no cabelo, chamei toda a minha fé. E assim saí para a noite mal. Deixei-me ficar, nem dei pouco tempo a passar. O meu corpo dançou enquanto a noite brilhou, e a chuva começou a cair. Gritei gritei o teu nome e na clara madrugada afastei as incertezas, a minha alma apaziguada disse adeus às tristezas. E na clara madrugada afastei as incertezas, a minha alma apaziguada disse adeus às tristezas. Fiquei mais perto de ti. Há pouco referiu, algumas pessoas colaboraram, outros poderiam ter aqui passado. Vamos falar também do Pierre Aderne, também tem aqui um tema. Uhum. Mas há um que eu particularmente gosto. Eu gosto não só pela própria música e pela letra, mas pela temática que encerra. E que é uma temática que percebo também que a Viviane diga muito, por via de que viveu muitos anos em França e que é filha de imigrantes. Portanto, que é o tema, a música Recomeçar. Falamos quando, no momento que há poucos dias o próprio Pedro Brunhosa ganhou um Globo de Ouro, sabendo a propósito desta temática, com o tema que canta com, no último álbum, com o Camané, para o braço de minha mãe. Uhum. E que é uma temática que infelizmente recomeçou, e aí tem bem o tema de recomeçar, por as vicissitudes que o nosso país está a passar. E a pergunta que eu te queria pôr é o seguinte: é cada vez mais uma pessoa atenta àquilo que a rodeia, e isso também é transversal aos seus álbuns. A questão de os músicos virem a espelhar aquilo que é a realidade portuguesa é algo que lhe agrada muito, razão pela qual a letra também é sua. Sim. Pronto, nós artistas observamos o mundo que está à nossa volta e somos pessoas sensíveis, e penso que através da arte que cada um faz, tendo sempre a exprimir aquilo que sente, tanto através da pintura, como da literatura, como da música. E neste caso, eu quis escrever acerca deste tema que diz respeito a tanta gente, infelizmente, porque penso que aquilo, mais principalmente, que eu quis também falar é da forma como as pessoas se sentem desvalorizadas atualmente no nosso país. E eu assisto muito a esse fenómeno, de ver pessoas que têm um imenso talento, que são formadas em diversas áreas e que são pessoas completamente competentes e que não têm, de facto, trabalho. Num país aí está, de contrastes, em um país tão bonito, não é? Com tanto por explorar, mas depois tem este lado, pronto, devido às circunstâncias que todos nós sabemos hoje em dia, e de haver esta taxa de desemprego tão brutal, e que faz com que as pessoas tenham que abandonar as suas famílias, os seus amigos, as suas casas, os seus hábitos, e procurar uma nova vida, recomeçar, não é, num outro país. De facto, não é fácil, e eu lembro-me bem, não é, dos meus pais, de eu ser muito pequenina, e dos meus pais terem que pronto, viver num outro país, longe da sua família, e do país de que tanto gostavam e que sempre aspiraram a regressar, o que fizeram anos mais tarde. E, portanto, é um tema que me é particularmente sensível, porque é a dor de partir, é a dor de deixar aqueles que mais se gosta, e de uma forma forçada, não é? Porque é de contragosto, porque as pessoas, de facto, gostariam é de ficar cá. Não têm, é de facto trabalho, e sentem-se desvalorizadas, e portanto esse foi o mote para esta letra que eu escrevi. Ando cansada desta vida, já não tenho mais saída, vou procurar outro lugar e recomeçar. Ando cansada deste fado, sempre as mesmas ilusões, vou procurar outras canções, novas emoções. Parto de contra a vontade, contravo amargo na boca. Levo no peito a saudade que quase me deixa louca. Mas deixo cá meu coração, levo na mala esta canção e a esperança de voltar. Mas deixo cá meu coração, levo na mala esta canção. Diversas distâncias, que é a distância do tempo, e temos a reportar-nos ao período da imigração dos anos 50, anos 60, anos 70, por aí adiante, e ao estilo musical que lhe está inerente. Acha que o seu trabalho, ou o trabalho de Pedro Brunhosa, de outros como tais, são equivalente aos Dino Meira daquela altura? Não sei, eu não conheço muito bem o trabalho do Dino Meira, sei que tinha muita popularidade. Uhum. E penso que terá escrito muitos temas acerca da imigração e para os imigrantes, não é? Pronto, naquela altura as pessoas também saíam para procurar trabalho, porque cá também não havia muito trabalho e a Europa precisava de muitas pessoas para trabalhar, e foram então à procura de trabalho. Pronto, acho que hoje em dia nós temos uma linguagem diferente, em termos musicais também as coisas mudaram bastante. Cada um à sua maneira exprime, não é, uma mesma ideia, embora os estilos fossem completamente diferentes, mas penso que o que interessa aqui é realmente que a mensagem passe, e que as pessoas fiquem sensibilizadas com as mensagens que vão passando através da música, porque a música continua a ser um veículo muito poderoso. Pronto, eu posso falar por mim, quis aqui exprimir realmente esta ideia da desvalorização das pessoas e do problema da imigração, que eu confesso, quando vim para Portugal há 30 anos atrás, nunca pensei que se viesse a repetir desta forma tão brutal, não é? Como estamos a assistir hoje em dia, este fenómeno da imigração. Planos que tive, queimei-os, dei à flor dos meus anseios as folhas mortas de um livro, as folhas mortas de um livro. E nem já a luz da lua nos meus olhos se insinua a dizer-me que estou vivo, a dizer-me que estou vivo. Esperei por ti, não vieste a casa. casa sob o celeste, mata-me com a tua ausência. As águas do teu olhar, onde tanto naufraguei, onde tanto naufraguei, são hoje um sonho desfeito e a saudade que deito, onde antes te deitei. Esperei por ti, não vieste. A casa sob o celeste, mata-me com a tua ausência. Esperei por ti, não vieste. A casa sob o celeste, mata-me com a tua ausência. Mata-me com a tua ausência. Quero, naturalmente, querer saber o que é que representa este disco ao vivo. O que é que poderão esperar as pessoas que vão estar nos concertos? E agora aproveito para dizer que no momento em que for para o ar, não está sequer por Portugal, vai andar pela África do Sul e por Moçambique. Entretanto, já teve a apresentação em Tavira deste disco. E outros concertos seguirão. O que é que pergunta à espera das pessoas de um novo espetáculo da Viviane? É um espetáculo com uma formação nova, com músicos diferentes dos anos anteriores. O Tó Viegas continua a tocar comigo, obviamente. Pronto, e nós vamos tocar temas deste álbum e também os temas dos álbuns anteriores, os êxitos dos álbuns anteriores e algumas surpresas também pelo meio que eu quero partilhar com as pessoas, com o meu público, mas será certamente um espetáculo onde eu vou dar o meu máximo, porque o que interessa para mim, de facto, é o palco. O palco para mim tem uma importância enorme. Gosto muito de gravar, gosto muito de compor, mas para mim o momento, a apoteose, digamos assim, disto tudo, deste processo todo, são de facto espetáculos. E quando eu estou em cima do palco, gosto de sentir realmente a empatia e a energia que flui entre mim e o meu público. E, portanto, é isto que vai acontecer. Penso que no início da rentrée, portanto, aí durante os meses de setembro, outubro e novembro, irei fazer, está a ser organizada agora uma turnê, um bocado por todo o país, onde eu vou poder partilhar então a minha música com o meu público e isso vai ser para mim um momento muito, muito importante deste trabalho, não é? Nós caminhávamos debaixo de telhados de coqueiros e jacarandás e dormíamos cobertos pela lua com um vento leve a embalar. Voávamos noites inteiras por campos de leve. da nossa alegria. E quis juntá-las e colá-las ao calendário para ter os dias de volta com as suas roupas ou no meu armário. E voávamos noites inteiras para pousar sempre ao amanhecer do primeiro dia do nosso romance. E voávamos noites inteiras por campos de lavandas da Provence para pousar sempre ao amanhecer do primeiro dia do nosso romance. Usar sempre ao amanhecer, ao do primeiro dia do nosso romance. Eu, antes de nos despedirmos, digo já que no final vamos falar sobre a Era a Voz que Salvava. É o último tema da nossa conversa. Mas antes ainda, quero dizer que este disco é um disco, para além de ser muito interessante, mas é um disco transnacional. E é de uma maneira que, uma vez mais, vem a recuperar aqui a zona que bem conhece, da Provence do Sul, com um tema em francês, como a Terre Radieuse, portanto, que os mais interessados reconhecem de François Hardy, um tema de 1968. Exato. E também, enfim, outros temas que vai buscar ao Brasil, com a participação de Marcelo Camelo, participação letra e música, o próprio, hoje já quase tão português, Pierre Aderne, que fez uma série para a televisão brasileira muito interessante sobre a música em Portugal e que lançou um álbum interessante recentemente. Quando está a escolher os temas para o álbum, como é que faz a seleção, enfim, daquilo que vem a juntar, sendo certo que tem esta preocupação de ter algo que diga também a outras pessoas que não só ao povo português? Pois, neste álbum decidi incluir três versões. Tal como disseste, uma do Marcelo Camelo, uma da François Hardy, que é no fundo uma versão do Serge Gainsbourg, e também uma da Lhasa de Sela, que é uma cantora também que faleceu muito nova e que para mim foi uma referência. Quis partilhar com o meu público um bocadinho esse meu universo musical que salta para fora da música portuguesa, não é? Mas aproximando, no fundo, esses temas também à minha sonoridade. Portanto, todos eles eu decidi incluir a guitarra portuguesa, que é, no fundo, o instrumento unificador aqui de todas as canções, e aproximei, de facto, essas três versões de mim própria e tornei-as um bocadinho minhas, digamos assim. Pronto, no fundo eu vou compondo com o Tó Viegas, ele também é coautor dos temas, e fazemos aqui uma série de canções, e no fundo depois, no fim, temos que escolher aquelas que achamos que estão mais bem preparadas e que fazem mais sentido todas juntas. Portanto, esse é um processo de seleção que acontece no final, quando os temas já estão praticamente todos gravados. Nós temos que escolher e algumas canções ficam de fora. Com toda palavra, com toda sonrisa, com toda mirada, com toda caricia, me acerco al agua bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mudo, mira de ciego, secreto. entrego a tus brazos con miedo y con calma. Afinal, queria saber a história, porque achei bastante interessante, que subjaz, ou era a voz que salvava. Quer fazer o favor de nos contar? É uma história curiosa, que me inspirou realmente a escrever essa letra, como não podia de ser, porque foi uma história que me tocou bastante e que eu quis partilhar com as pessoas. Eu tinha um amigo no Facebook que era mexicano, que tinha descoberto as músicas, não sei de que forma, mas gostava muito e costumava ouvi-las na loja dele. E um dia recebo uma mensagem no Facebook em que ele me conta que vivia numa pequena cidade do México onde havia muitas rixas e onde havia grupos rivais e de repente numa manhã no meio da rua começa um tiroteio violento e a loja dele estava aberta e as pessoas refugiaram-se na loja dele. E eu estava curiosamente a ouvir as minhas canções e minhas músicas. E no fim do tiroteio as pessoas foram perguntar-lhe quem era aquela voz, de onde é que era aquela cantora, que músicas eram aquelas, porque durante aquele momento de pavor, de pânico e de medo, as minhas canções e a minha voz tinham-lhes transmitido segurança e paz. E eu fiquei muito emocionada com essa história, porque de facto perceber o poder, não é, da música e pensar que a minha voz pode ter contribuído para acalmar aquelas pessoas naquele momento tão dramático. Foi muito emocionante para mim ler essa história e quis retratá-la nessa música que se chama Era a Voz que Salvava. Indicada, por exemplo, a Gabriel Sandoval. Exato. Como vê, as pequenas gavetas do amor, quando as pensou, estavam longe de pensar que seria um refúgio, não só emocional, mas também físico. É verdade, é verdade. Viviane, uma vez mais, correu muito bem por sua culpa, portanto, desta nossa conversa. Também. Não, eu sempre um prazer recebê-la e se há coisa que eu gosto de fazer no final das entrevistas é dizer que está marcada uma próxima. Portanto, a única pessoa que vai ter que marcar a data é Viviane. É ter um novo disco, passar aqui perto de nós. Vou já começar a trabalhar para isso. Muito bem. Viviane, um abraço, obrigado e felicidades para este dia. Obrigada também. Novo. Uma manhã de sol igual a tantas outras. Numa cidade distante, no México, gente a passar na rua, em paz.